Compareceu no plantão da delegacia do ponto de atendimento comunitário da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Eudi Peterson Queiroz Lazim, de 22 anos. Ele informou que ficou sabendo que estava sendo procurado pela Polícia Civil de Foz do Iguaçu. No dia 23 de janeiro deste ano, foi divulgada pela Polícia Civil a foto de um homem que estaria em posse de um celular roubado na noite de 11 de janeiro do mesmo ano. Foi possível conseguir a foto do suspeito, pois a proprietária do celular teria acessado pelo computador sua conta no WhatsApp, onde o suspeito teria colocado uma foto sua como perfil. Segundo Eudi, ele teria comprado o celular de um vendedor ambulante na esquina da rua 14 de Julho com Barão do Rio Branco, no centro de Foz do Iguaçu, pagando a importância de R$ 350. Ainda em seu depoimento, Eudi conta que tomou conhecimento que estava sendo procurado pela polícia através de seu tio, que mora em Foz do Iguaçu, e viu a notícia em um site de notícias policiais. Após tomar ciência do fato, Eudi compareceu espontaneamente à delegacia e devolveu o aparelho telefônico. Mesmo devolvendo o celular, Eudi Peterson Queiroz Lazarim deverá responder a um processo instaurado de termo circunstanciado por receptação culposa, artigo 180 do Código Penal, podendo sua pena ser convertida em prestação de serviço à comunidade ou pagamento de cestas básicas, informou a Polícia Civil através de sua comunicação social. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.